forasteiro a peregrinar no céu. Tenho tudo enfim, meu Jesus preparou um refúgio pra mim. Jesus Cristo me deu, lá no eterno mar, o gozo celeste, onde eu vou morar. Vivo peregrinando neste vale de dor, mas não sou deste mundo, sou do meu Salvador. Chorando neste vale de dor, mas eu sou confortado pelo Consolador. Andando nesta senda de horror, mas em breve estarei no meu lar de amor. Jesus Cristo me deu lá no eterno lar o gozo celeste, onde eu vou morar. Vivo peregrinando neste vale de dor, mas não sou deste mundo, sou do meu Salvador. O céu é melhor para mim, lá tem ruas de ouro, de cristal e marfim. Aqui eu não quero ficar, com Jesus brevemente eu desejo ir morar. Jesus Cristo me deu lá no eterno mar o gozo celeste, onde eu vou morar. Vivo peregrinando neste vale de dor, mas não sou deste mundo, sou do meu Salvador.